Olá, ora então, muito bom dia, 9 horas e 6 minutos e vocês estão mais uma vez à escuta da Rádio Arcancial 96.2. Então espero que vocês tivessem passado um bom fim de semana e hoje somos terça-feira, dia 26 de agosto e será a última terça-feira do mês de agosto de 2025. Ora, para quem trabalha, que tenham um ótimo trabalho, e quem já gozou suas fériasinhas, já chegou, não é? E para quem ainda está de férias, umas ótimas férias e tudo de bom. Ora, e vamos ficar então aqui com muita, muita música até ao meio-dia, das nove até ao meio-dia. E vamos já continuar com mais um artista que tem pelo título Nelo Monteiro, Agosto em Festa. Fazes feliz quando me vejo nas maravilhas do meu país. Lá em meu lindo agosto, são 11 meses contigo a sonhar. Lá em meu lindo agosto, só tu me fazes à terra voltar. Lá em meu lindo agosto, as lumarias, o sol e o Você

me ver cantar. São vocês que dão carinho, que iluminam o meu caminho, me fazem sonhar. Mas sempre que chega a hora e eu tenho que ir embora, eu não esqueço o sorriso e a amizade. De todos levo saudade e agradeço. Então vimos de escutar Celso Coelho, Adeus Amigo. E então, enquanto a nossa meta hoje, estamos com 12 graus a 26 durante o dia, mas com nuvens. E vamos continuar, e vocês estão à escuta da emissão que tem por título Viagens da Saudade. E vamos continuar com as nossas belas músicas, com estas músicas mais serenas e mais calmazinhas, que é para descansar a cabeça das pessoas que vieram e chegaram de viagem. Então vamos continuar, e continuar com quem? Com Lino de Freitas, Gente Como a Nossa. Então vamos escutar. E aproveitem, vá lá. Essas palminhas aqui, você, vá lá. Em qualquer parte do mundo, há sempre um imigrante recolhendo a sua terra. Embora lá bem estando, e por este mundo fora, estão as nossas tradições. Onde está o português, alegria e canções, desde a América à Austrália e da Suíça cantar. Foram muitos portugueses que por aí o balanço. Eu não me canso de cantar para a minha gente, a mantém dos Açores a correr. E venha vir, venha poxa ou a beber. Não há gente como a gente. Eu não me canso de cantar para a minha gente, a mantém dos Açores a correr. E venha vir, venha poxa ou a beber. Não há gente como a gente. Terra e Canadá, não me posso me esquecer. África do Sul e França, foi muito bom conhecer. Para todos os imigrantes que por este mundo vão, Deus nos dê muita saúde, muita paz no coração. Dá-me saudade Depois de fechar os olhos, eu não sou ninguém. Da vida não levo nada. Ora, então estamos à escuta de Neno, ponta da faca, na vida não leva nada. Isso é verdade, a gente na vida não leva nada. Então, eu quero mandar um grande abraço para o meu amigo Florão, que ele está a gravar todas as emissões que a gente passa aqui na Rádio Arco-Íris 96.2. Para ele, um ótimo dia. E vamos continuar com as nossas belas músicas e com quem Bobby Robin, Saudades Cruel. Fechei os olhos, voei bem alto, meu bem. Encontrar as emoções que sonhei. Espaço aberto, azul do céu, eu cruzei. Nos meus sonhos e fantasias te procurei. Ver você na minha doce aventura. Busquei você na solidão da minha rua. Tentei você no voo da minha liberdade. Só consegui te encontrar na minha saudade. Saudade me faz ver que eu não sei viver sem você. Saudade tão pra mim. Tão triste, pensei que jamais eu iria encontrar outro amor. Você foi chegando na luz de uma estrela e com seu carinho afastou do meu peito essa dor. Era sozinho e acordado sonhava e via que em todos meus sonhos você estava longe de mim. O amor foi chegando Então, 9 horas e 35 minutos aqui na Ronda da Rádio Arco-Íris. E vimos ouvir um grande amor de Marciano Tel de Castanho. E esta música foi dedicada para um senhor, dedicada foi para ele, porque vim de receber um telefonema e uma novidade não boa. E então é para dizer a todas as pessoas que conheciam o César Hugo de Châteauneuf-sur-Loire, ele faleceu. E terá uma missa hoje à tarde às 3h30 em Châteauneuf-sur-Loire e então ele partirá depois direto para Portugal. Para ele tudo e para a sua família, os meus sentimentos a eles todos e muita coragem. Então vamos continuar com a música e desta vez vai ser a mesma saudade bebo aí. Você possa sorrir, eu bebo silêncio. Diz que tá feliz, mas eu não acredito. A saudade disfarça, tem foto no feed, mas de noite eu sei que você também divide. Entrega o coração, não mente. Você mente pra todo mundo, mas não mente pra gente. Dois lados da mesma saudade. Você finge esquecer, eu não sei disfarçar. O seu copo é de festa, o meu copo é de bar. Mas no fundo essa dor da mesma saudade, metade em você, metade em mim. E se a gente juntar de novo, quem sabe esse amor não tem fim. Cada música triste me lembra seu beijo. E eu juro que tento, mas fujo do desejo. Você dança na pista, eu parado aqui. Dois jeitos diferentes de não te ter perto de mim. Sorriso que posta não é de verdade, é só maquiagem pra esconder a vontade. Dois lados da mesma saudade. Você finge esquecer, eu não sei disfarçar. O seu copo é de festa, o meu copo é de bar. Mas no fundo essa dor da mesma saudade, metade em você, metade em mim. E se a gente juntar de novo, quem sabe esse amor não tem fim. Você chora calada, eu choro cantando, mas no fundo a gente segue se amando. Dois lados da mesma saudade, a gente insiste em viver separado, mas coração teimoso não fica calado. No fim, só quer voltar pro seu lado. Qualquer lugar que você vá, eu vou estar lá.

aconteça um milagre. Agora 9:44, estamos à escuta de Nelson Ed, Se as Flores Pudessem Falar. Isso é verdade, nem a gente às vezes pode falar. Então, uma ótima manhã na nossa companhia, na companhia da Rádio Artancial 96.2. E vocês estão à escuta de Manhãs, que tem por título Viagem da Saudade. E por falar na viagem de saudade, a gente estamos com saudades porque ainda receberam um telefonema que o Sr. Saruga faleceu. Para quem o conhecia, o Sr. Saruga de Chatanove-Soloal. E então o funeral será hoje às 3:30 e ele irá direto para Portugal. Hoje eu lhe mando essas flores que eu colhi de um jardim, na esperança que você se lembre um pouquinho de mim. Ah, se as flores pudessem falar pra você que eu te amo, se essas rosas pudessem pedir para você me amar. Mas se as flores levassem recados a todos os namorados, quanta gente no mundo teria mais sorte no amor. Mas quem sabe aconteça um milagre ao você receber flores lindas assim. Pode ser que você de repente venha gostar de mim. Deus, tenho andado por aí de corpo em corpo para esquecer que não me amas e tens outro sem ser eu. Assim eu vou iludindo o meu desgosto, mas eu sei que tu não querias que eu fizesse nada. Até mesmo agora separada, mas que queres tu que eu faça? O que queres tu que eu faça? Já que tu não me queres, já que tu não me amas, só me resta esquecer-te por aí. Queres nada de mim? É noutros lençóis que eu seco minha ferida. Este golpe que se abriu quando me disseste assim, vai que não te quero mais na minha vida. Mas eu sei que tu não querias que eu fizesse nada. Mas que queres tu que eu faça? O que

cadê você? Você passou. O que era doce e o que não era se acabou. Cadê você? Cadê você? Você passou. Num videotape de sonhos, a jogada gravou. Que tudo passa, tudo passará. Que nada fica, nada ficará. Só se encontra a felicidade quando se entrega o coração. Seu coração. E a lei de Deus também, mas a primeira pedra não atirou ninguém. Por isso, Virgem Santa, lhe peço com fervor perdão para nós dois, perdão pro nosso amor. Meu coração não vive. favor, volte pra mim. É tão difícil pra te esquecer. Por favor, volte pra mim. Paixão que entra e devora alimente de você. Até de cor. Ora, estamos então à escuta de Só Saudades, do canal do Coração de Gil Verne. E a seguir vamos ficar com o Jaime de Oliveira, Menina do Mar. Mas nada disso lhe interessa. Fique calada, não diga nada. Deixe que eu pense o que eu quiser. Não diga nada, fique calada. Mas se nada disso... Presença de Julia! Arc-en-ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. gente que tem o tesouro, mas não dá o pão a quem precisa. Ficou esclarecido.

primeira vez, primeira. Não vou voltar, nem por milhões de beijos. Essa hora eu preciso saber, nós dois não precisamos sofrer. Se não me queres, mas me deixa. Me faça de bobo. Se não me queres, diga eu sigo sozinho. O que tive pra chorar, meu amor, já chorei. Sabe quantas vezes até implorei. Agora basta, chegou a hora. Mas vai ser essa lei. Se o amor acabou, você sabe, eu sei. E se não quiser ir, deixa eu vou-me embora. Sei, vou chorar sozinho a noite inteira. Sei, vou chorar, vai ser a vez primeira. É hora, eu preciso saber, nós dois não precisamos sofrer. Se não me queres, mas me deixa. Sei, vou chorar sozinho a noite inteira. Sei, vou chorar, vai ser a vez primeira. Eu não te vejo. Já faz tanto tempo que perdi você. Não aguento mais esta saudade em mim. Até meu coração já não quer mais bater. Todo dia eu saio a te procurar. Olho pra todo lado pra te encontrar. O dia vai passando e a noite vem. Outra vez tão triste e estou sem meu bem. Onde está você? Quanta falta estou sentindo. Assim não consigo viver. Volte pra ficar comigo. Onde está você? Quanta falta estou sentindo. Assim não consigo viver. Volte pra ficar comigo. Já faz tanto tempo que eu não te vejo. Já faz tanto tempo que perdi você. Não aguento mais esta saudade em mim. Até meu coração já não quer mais bater. Todo dia eu saio a te procurar. Olho pra todo lado pra te encontrar. O dia vai passando e a noite vem. Outra vez tão triste e estou sem meu bem. Onde está você? Quanta falta estou sentindo. Assim não consigo. consigo viver. Volte pra ficar comigo. Onde está você? Quanta falta estou sentindo. Assim não consigo viver. Volte pra ficar comigo. Volte pra ficar comigo. Volte pra ficar comigo. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Ele nunca me deixou. Desde que fiquei prostrado aqui, dia mais sagrado que minha alma se encontrou. Minhas trevas virou luz quando te aceitei, Jesus. O seu sangue fui lavado, fui remido, fui comprado pelo sangue da cruz. De você o que vai ser? Se perdi a tua alma hoje mesmo, o que tens preparado pra Deus? Rompa agora as ataduras, fuja dessa sepultura que está te esperando. Escapar por tua vida, e a única saída só Jesus pode te dar. Todo homem algum dia terá que enfrentar a morte, mas quem crê em Jesus Cristo, ela mesma não verá. Morrer e ser condenado é um preço a pagar, pois a morte é um salário de quem vive a pecar. Se você morresse agora, saberia o lugar que iria tua alma, se ia descansar. Outro sofrimento eterno, lago de fogo e inferno, só você pode escolher, porque depois que morrer, o juízo então virá. Aceitei Jesus. O seu sangue foi lavado, foi remido, foi comprado pelo sangue lá da cruz. De você o que vai ser? Se pedir a tua alma hoje mesmo, o que tens preparado pra Deus? Rompa agora as ataduras, fuja dessa sepultura que está te esperando. Escapa por tua vida, e a única saída só Jesus pode te dar. Todo homem algum dia terá que enfrentar a morte, mas quem crê em Jesus Cristo, ela mesma não verá. Morrer e ser condenado é o preço a pagar, pois a morte é um salário de quem vive a pecar. Se você morresse agora, saberia o lugar e a tua alma se ia descansar. Outro sofrimento eterno, lago de fogo e inferno, só você pode escolher, porque depois que morrer, então virá. Todo homem algum dia terá que enfrentar a morte, mas quem crê em Jesus Cristo, ela mesma não verá. Morrer e ser condenado é o

sente o tanto a sua falta e de tristeza desbotou. Se eu soubesse que eu iria lhe perder, não teria acostumado minhas coisas com você. Não teria acostumado minhas coisas com você. Até meu carro já não tem velocidade, pois ele sente saudade. E quando andava com você, meu telefone que sabia quase tudo, de repente ficou mudo e mais nada quer dizer. Sabendo, nada mais ele marcou. Se eu soubesse que eu iria me perder, não teria acostumado minhas coisas com você. Não teria acostumado minhas coisas com você. Não teria acostumado minhas coisas com você. Não teria acostumado minhas coisas. Ora, 10 horas e 55 minutos aqui nas ondas da Rádio Arcanciel. E então tivemos a ouvir Eider José, Minhas Coisas. E continuamos com Tarsi Andrade, Não Chore Amor. E então, a seguir esta música, vou passar uma página da publicidade e depois continuarei com a nossa última hora, com muito mais músicas e algumas músicas pedidas. Então, espero que estejam a passar uma ótima manhã. Até lá e fiquem bem, bem à escuta da rádio. Agora nosso amor se acabou, e agora você é quem chora. Não chore, amor, não chore. Eu ainda gosto de você. Não chore, amor, não chore. Eu ainda amo você. Não chore, amor. Não chore, amor, não chore. Eu ainda amo você. Quantas vezes você já me disse que não queria meu amor? Eu escutava tudo calado, mas por dentro morria de dor. Quantas vezes eu falei, faça alguma coisa, meu amor, para nosso amor não se acabar. E foi você quem terminou. Não chore, amor, não chore. Eu ainda gosto de você. Não chore, amor. Não chore, amor, não chore.

pela imensidão. Sem teu coração não consigo viver. Se um dia te perder, quem me dá carinho, quem me dá amor? Quem me aquece embaixo do meu cobertor, fazendo carícias ao nascer do dia? Se um dia te perder, vou bater de frente com a solidão. Vai ficar no peito sempre essa paixão. Tudo não tem graça, a vida é tão vazia. E como vou viver? Diga, meu amor, se um dia te perder. Se um dia te perder, quem me dá carinho, quem me dá amor? Quem me aquece embaixo do meu cobertor, fazendo carícias ao nascer do dia? Se um dia te perder, vou bater de frente com a solidão. Vai ficar no peito sempre essa paixão. Tudo não tem graça, a vida é tão vazia. E como vou viver? Diga, meu amor, se um dia te perder. Então vimos de escutar Lucas e Mateus, Se Um Dia Te Perder. E vamos continuar com mais uma dedicatória. E esta música é da parte de um amigo para o Ser António Bessa, que pediu para passar uma canção aos meus gostos. E então, je sais pas si les français, si les portugais, mais il m'a dit, da parte de um amigo para António António Bessa. E então vou passar esta música que tem por título Agatha Louca por Ti. Yeah.

sou apaixonado e bebendo demais. Vou beber, é a solução. Não tem outro jeito de agradar o peito, a desilusão. Esse amor roubou a minha paz. Estou amargurado, estou apaixonado, bebendo demais. Ora, vimos de escutar então Marciano, Apaixonado Demais. E agora vou passar aqui uma música que é para da neta do César Uga, que faleceu. E então eles telefonaram-me para dizer, para anunciar um bocadinho na rádio. E então o César Uga era um sócio da rádio Arcanciel, e então da minha parte, os meus sentimentos a toda a família e também da parte da rádio Arcanciel. E vamos ouvir então uma canção que tem por título Não Te Ouvi Dizer Adeus, Luís Filipe Reis. Então vamos ouvir esta canção mandada por a neta do César Uga. Não te ouvi dizer adeus, juro que não. Nem pensei que ao partir fosses capaz de calar para esconder a emoção que nos faz recuar nas horas más. Já há tanto tempo eu suspeitava que era assim, que um dia tu dirias que não gostas mais de mim. Faltam-me as palavras simplesmente para dizer que um amor tão grande eu nunca nunca a saber quem tu és de verdade, e afinal eu não sei se não pequei por não te crer, por te amar de maneira tão fatal. Já há tanto tempo eu suspeitava que era assim, que um dia tu dirias que não gostas mais de mim. Faltam-me as palavras simplesmente para dizer que um amor tão grande eu nunca vou esquecer. Vou guardar recordações da nossa vida sempre a dois. Talvez seja bom para mim se eu não esquecer que contigo fui feliz e foi a ti que eu sempre quis dar o amor que eu sabia em me viver. Vou guardar recordações da nossa vida sempre a dois. Sei que é tarde, mas eu tenho que o dizer. Foi tão fácil encontrar tantas razões para te amar, e o que custa mais agora é não te ter.

me mostrou o teu caminho. Então vimos de escutar o fado de Paulo Trindade, Procurei-te em todos os lugares. E 11 horas e 38 minutos e estamos quase a chegar à final da nossa emissão, que tem por título Viagens da Saudade. E nesta última terça-feira, 26 de agosto, que será a última terça-feira do mês de agosto. Ora, aí vamos continuar então com mais uma bela canção que tem por título, na vitrola, Celita, a minha alma chora. Abandonou a igreja, foi embora para o mundo e nunca mais voltou. Jesus Cristo está voltando e você perambulando por este mundo afora. Você vai se arrepender, vai ser tarde pra você. Cristo está voltando, tem que decidir agora. Eu lhe digo com certeza, este mundo tem riqueza para lhe ofertar, porém está condenado na miséria do pecado. É melhor você voltar. Quando o céu se abrir, Jesus Cristo vai surgir. Esse dia não demora. Se você não decidir, você vai ficar aqui e a igreja vai embora. A minha alma chora. A minha alma Jesus Cristo está voltando. Tem que decidir agora. Foi de braços cruzados a igreja rezar. Em frente ao altar, o Senhor me ajoelhou. Aquele queimou com a ponta do cigarro quando comigo dançou. Com a ponta do cigarro quando comigo dançou. Mal de morrer se perde, é como a nova da amor. Mal de morrer se perde, é como a nova da amor. Só com outro amor verde, a nova se vai embora. Só com outro amor verde, a nova se vai embora. Oh, minha moça trigueira, quem te fez tão trigueirinha? Oh, minha moça trigueira, quem te fez tão trigueirinha? Foi o calor da braseira que me aquecia à noitinha. Foi o calor da braseira que me aquecia à noitinha. Chamaste-me preta, preta, que eu sou preta, bem o sei. Chamaste-me preta, preta, que eu sou preta, bem eu sei. Também a azeitona é preta e vai à mesa do rei. Também a azeitona é preta e vai à mesa do rei. Arc-en-ciel, les bons plans, sorties, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. Gesto de despedida, vou cantar uma canção e esta aqui vou dedicá-la aos membros da comissão. Recebei um forte abraço, nestas coisas eu não falho. Sei que para trabalho. Adeus, adeus, adeus. Eu vou-me embora com saudades de vocês. Adeus, adeus, adeus. Se Deus quiser, para o ano venho outra vez. Adeus, adeus, adeus. Eu vou-me embora com saudades de vocês. Adeus, adeus, se Deus quiser, com a nuvem outra vez. E despedir porta em porta, e de pedir ninguém gosta, e de algumas pessoas recebeis fraca resposta. Todo homem que é festeiro, recebei os cumprimentos do amigo Jorge Loureiro. Adeus, adeus, adeus. Eu vou-me embora com saudades de vocês. Adeus, adeus, adeus. Outra vez. Adeus, adeus.

deitar. Eu te pedia para tocares na concertina. 11:59, estamos apenas de um minuto do final da nossa emissão, que tem pelo título Viagens da Saudade. Espero que vocês tivessem passado uma ótima manhã na nossa companhia. Quanto a mim, foi um grande prazer estar cá. E então marquemos encontro para sexta-feira próxima com mais uma emissão que tem pelo título Fim de Semana à Porta, apresentado por mim mesmo, Lourenço. E então é com esta bela canção que vou vos deixar, e daqui a pouco deixo-vos na RDP Internacional para escutar algumas notícias lá de baixo. E quanto a mim, despeço-me e tudo de bom. Bom apetite a todos, muita saúde e até sexta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau. Continente e na Madeira, 10:00 da manhã nos Açores.